Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Mosca. Muito obrigado pela preferência. O meu nome é Alexandre Pinto, vou ficar deste lado até ao final desta emissão. Estamos na número 94 deste podcast. E hoje, como é normal, temos muita coisa para ouvir e vamos começar desde já com a fantástica voz intemporal de Karen Dalton. Vamos recuperar o seu primeiro disco lançado comercialmente. Tem o nome de It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best. Daqui escolhemos a música How Did the Feeling Feel to You? Foi lançado em 1969. É com esta magnífica voz que vamos começar esta emissão. Sejam mais uma vez bem-vindos. Espero que gostem, fiquem desse lado, hoje temos muita coisa para ouvir. Portanto, ponham-se confortáveis, chamem os vossos amigos e fiquem uma hora na companhia da Mosca. Eu volto já a seguir. Até já. Making love has been as much as I could have hoped it would be. Every night has been like one night to me. You've got me feeling the feeling you gave me before. That to you those nights and any other night, tonight is just one more. Don't try to tell me that you care enough to love me when you can't even do the things I need you to do. Don't make me listen to words you think will please me when pleasing me don't mean anything to you. Just one more night makes no difference as long as there's another night to make right what you did wrong. The last days we had of one another will have to do. While you're on your way, while you're on your way, how did the feeling feel? You've got me feeling the feeling you gave me before. That to you those nights and any other night, tonight is just one more. Just one more night makes no difference as long as there's another night to make right what you did wrong. The last days we had of one another will have to do. While you're on your way, while you're on your way, how did the feeling feel to you? Ficamos com a música de Karen Dalton, How Did the Feeling Feel to You? Recordamos o seu disco de 1969, cortesia da Light in the Attic, que recentemente reeditou o seu disco e tem feito esse trabalho com muitos outros artistas, e é um trabalho realmente de valor. Se calhar de outra forma não chegávamos a músicos como Karen Dalton ou Lewis, como aconteceu há alguns anos atrás. Posto isto, vamos seguir agora com mais um grupo com uma icónica voz. Falo dos Carpenters, com a magnífica Karen Carpenter. Outra Karen, nota-se realmente aqui um padrão. Vamos recordar o seu disco de 1970, Close to You. E embora os Carpenters sejam conhecidos pelas suas melosas músicas pop, são autênticos standards do género, a última música deste disco tem o nome de Another Song. E temos uma faceta completamente diferente do que os Carpenters produziam na altura, ou até do registro pelo qual eles são habitualmente conhecidos. A música começa com a voz de Karen Carpenter, mas depois desagua numa jam de jazz fusão completamente inusitada, e é uma ótima forma de terminar este disco. E é com esta que vamos seguir com a nossa emissão da mosca. Chama-se Another Song, da autoria dos Carpenters. O disco é de 1970, chama-se Close to You. The moon that rose now descended, and the love once shared now had ended, and soon the day would come. Dawn was cold, the warmth of you had gone. A taste of loneliness cut through the earliness, and all the wind sang of you. Softly they said, all my favorite dreams were disse. É um registro completamente diferente este dos Carpenters. A música chama-se Another Song. Ela fecha o disco Close to You dos Carpenters, de 1970. Se gostaram, ouçam o resto do disco, não é exatamente igual, mas tem ótimas músicas pop que são um autêntico marco do género. E passamos agora para um projeto também ele feminino, são as Twat Toots. têm uma curtíssima carreira, literalmente. Elas gravaram em 1983 uma Peel Session, creio eu que terá sido a propósito de um EP que tinham lançado há pouco tempo. E as Peel Sessions, caso não saibam, eram uma espécie de programa da autoria de John Peel, da BBC, da rádio. E os artistas iam lá e faziam showcases, e foi aí que estas Tuatutes se gravaram quatro músicas, e vamos ouvir uma delas, chama-se Yo-Yo. Tem uma carreira realmente muito curta, mas fico com alguma curiosidade para saber o que teriam feito no domínio da twee-pop. Ficamos com Yo-Yo e voltamos já a seguir com os Half Japanese. Ficamos com as Tuatutes, ouvimos Yo-Yo de 1983, gravada nas Peel Sessions. Infelizmente não há grandes registros desta banda, mas se calhar acabamos por ficar com o melhor que elas poderiam produzir. E agora avançamos para uma das bandas mais prolíficas dos anos 70, um projeto que eu tenho ouvido nos últimos tempos. São os Half Japanese, formados também por dois irmãos, Jed e David Fair. A sua carreira é muito extensa, começou em 1980 com um disco triplo, muito ligado ao punk, mas uma atitude muito lo-fi também. Eles praticamente não sabiam tocar muito bem e tocavam de uma forma realmente estranha. Não uma coisa abrasiva como o Captain Beefheart, por exemplo, ouve-se bem. E dentro da sua carreira, dos discos que eles foram gravando, há um de 88, que é considerado dos seus mais acessíveis, chama-se Charmed Life. É esse que vamos ouvir hoje, embora numa futura emissão tenhamos claramente que ouvir o resto da sua discografia. Deste disco vamos ficar com duas músicas. A primeira que eu proponho tem o nome de One Million Kisses e é da autoria dos Half Japanese. Twice. One Million Kisses dos Half Japanese. Continuamos no mesmo disco e vamos agora ficar com I'll Change My Style. São músicas muito curtas, 2, 3 minutos, às vezes bem menos. É uma atitude que esteve presente ao longo de toda a sua carreira. Eles em 81 lançaram um disco de nome Loud, e esse é um dos que vamos obrigatoriamente ter que abordar numa das próximas emissões, porque além de terem uma componente punk muito agressiva, foram também ligar-se ao No Wave, que na altura estava a terminar, mas eles ainda foram a tempo de em 81 fazer esse tal disco Loud. Não é esse que vamos ouvir agora, continuamos em Charmed Life de 88, o seu disco mais acessível. Relembro, vamos ouvir a música I'll Change My Style. E depois, logo a seguir, temos a sugestão da Port Calling. Até já. I'll change my style. Oh, baby, like a child. If the beating of my heart beat too slow for you, tell me I'll change that too. I'll change my walk. I'll even change my talk. If there's something about my kissing that don't please you, but tell me and I'll change that too. My way. Each night and every day. If there's something about my loving that don't please you, just tell me and I'll change that too. Ouvimos os Half Japanese agora com I'll Change My Style, o disco Charmed Life de 1988. Fica prometido, numa das futuras emissões vamos abordar o resto da sua discografia. Por enquanto foi apenas isto que pudemos apresentar hoje. E agora, como prometido, ficamos também com a mensagem da Port Calling, o nosso muito simpático patrocinador das emissões da Mosca. Port Calling, a melhor loja de vinil do país. No Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição. Infelizmente não a tenho visitado muito assiduamente nestes últimos dias, devido a questões académicas, mas mal posso esperar por lá voltar. A última vez que lá fui, trouxe um ótimo disco dos Mulher e Fedada, isso têm ouvido pelo menos nas nossas emissões em direto. Há muitos vinis que eu trago de lá. É uma ótima loja, tem muita coisa disponível. Se puderem visitá-la pessoalmente, não se esqueçam, na Rua da Conceição, dentro do Centro Comercial. Se não puderem, tem o site que está permanentemente atualizado em portocalling.com. Para hoje, o Pedro, gerente da loja, recomendou-nos uma banda espanhola, são os Limi Nhanhas. Vamos ouvir Votre Côte Yeye Ma Merde, o meu ótimo francês, aqui ao dispor destes Limi Nhanhas. O disco chama-se Costa Blanca, é de 2013. Belmondo, Sergio Leone, Roger Giquet, Le Mascarpone, Regen Seberg, Madame Sambi, Ma Mère Mon Père et Ma Grand-Mère, Baffé Le Con et Le Licon, Roger Le Maire et Fred Astaire, Flux et Ivy, Poison Ivy, Les Rolling Stones et Kim Foley, mais pas de lait dans mon café. J'aime bien, j'aime bien. Bill et Lisa, Louis Louis et Kim Foley, deux fois je sais. Let's take a trip, joli ticket. J'aime quand ça sonne, quand ça résonne. Les Italiens, les Espagnols et Morricone, les coups de fuzz, pas Gilles Deleuze, c'est important, même dans la Meuse. J'aime bien, j'aime bien. Et puis Memphis, Carla Otis, les patinages, les dérapages. C'est pas pour moi, suis pas comme ça. Les filles très belles qui ensorcellent, les brunes comac, le fouet les fêtes, à bout de souffle, Jean-Luc Godard, je laisse Avatar. Eric Rohmer, pour mes marées, sur sous la plage, je lis pas Libé, Bernard Blier, Bertrand Blier. François Truffaut, Pointron Info, Harold Desmoud, Les Prisonnières. Et Jean Eustache, mais la moustache, chez les rockers, ça me provoque des hauts le cœur. J'aime, j'aime. Karen Allen, Woody Allen, Gene Hackman, Charles Bronson et Hugh Brunner, Sept Mercenaires, Jean-Jean Connery et Sandra Lee, Martin Scorsese, Jack Nicholson, mes frères, ma sœur et Jean Landis, Jean Belushi, les 400 coups, ça j'aime beaucoup, Louis de Funès et De Vito, Bob De Niro, John Carradine, Richard Dreyfuss et Peter Falk. Louis Louis, je l'ai déjà dit. J'aime, j'aime. Mais toi, toi, j'ai réfléchi. Plus je te vois, je t'entends. Et plus j'ai envie de te casser les dents. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. Ficamos com a recomendação da Port Calling, os Leminhanhas, que ao contrário do que eu tinha dito, afinal não são espanhóis, são afinal franceses. Peço imensa desculpa pelo lapso. Ouvimos Votre Côte, Yeye, Ma Merde. Eu fico extremamente surpreendido com o meu francês nestas alturas. Foi a sugestão da Port Calling, o disco de 2013 tem o nome de Costa Blanca. E passamos agora para um outro projeto que poderia também ter sido uma sugestão da Port Calling, são os Swans. Já passaram por aqui na Mosca, mas vamos agora recuperar o seu disco de 2010, My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky. Os Swans são uma banda da qual não sou especialmente conhecedor, Ouço os seus discos com bastante prazer, mas não tenho, ou ainda não tive ainda a coragem de entrar a sério na sua discografia. Este parece-me que é um dos trabalhos mais acessíveis para ouvirmos. Escolhi duas músicas. A primeira tem o nome de You Fucking People Make Me Sick, algo agressivo, onde aqui canta Devendra Banhart e também o filho de Michael Gira, o frontman dos Swans. E depois temos mais uma ainda deste disco, mas é com esta que vamos ficar agora e voltamos já a seguir para mais músicas dos Swans. Espero que gostem. Até já. Thank you. Ficamos com a música dos Swans, do disco My Father Will Guide Me Up, A Rope to the Sky. Eles lançaram há pouco tempo mais um disco, The Glowing Man. Ainda não o ouvi, como disse, não sou grande conhecedor ainda, pelo menos da extensa carreira dos Swans. São uma banda que eu já tive a oportunidade de ver ao vivo e são realmente poderosos nesse tipo de contexto. Algo que eles conseguem trazer de uma forma também muito boa para as suas gravações de estúdio. Vamos continuar agora com Jim, ainda deste disco. Esta é uma abordagem diferente à que acabamos de ouvir, You Fucking People Make Me Sick. Esta Jim já se coaduna mais com o que habitualmente ouvimos dos Swans. Uma gravação mais forte, com mais pujança. É esta a minha sugestão. E logo a seguir vamos passar para o Japão, ouvir um dos melhores álbuns ao vivo da história. Ficamos com os Swans e a sua Jim. Até já. Ficamos com a poderosa música dos Swans. Se gostaram, relembro que eles acabaram de lançar o seu disco para 2016. Tem o nome de The Glowing Man. Este que ouvimos é de 2010, foi quando eles se reuniram. Tem o nome de My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky. Ouvimos Jim e antes dessa, You Fucking People Make Me Sick. Passamos agora, como prometido, ao Japão. Vamos recordar os Fishmans. São uma banda que nos últimos anos têm ganho uma enorme projeção, embora eles já tenham acabado, mas são uma espécie de fenómeno da internet, catapultado pelos fóruns do 4chan e do Rate Your Music e sites do género. E eles foram formados em 87, gravaram uma série de discos, mas o que nós vamos recuperar é uma gravação ao vivo, que acabaria por ser a sua última gravação, e creio eu também o último concerto dos Fishmans. Foi feito no Akasaka Blitz, a 28 de dezembro de 1998. Tive que confirmar esta última data. O vocalista tem o nome de Shinji Sato, ele faleceu não há pouco tempo, mas devido a algumas complicações cardíacas. E quando o músico morreu, a banda acabou também por cessar a sua atividade. Fez depois um concerto tributo, mas não foi além disso. Sem mais delongas, vamos ficar com a primeira música desta gravação. Tem o nome de Oh Slime. São os Fishmans, ao vivo, em 1998. キーボード放置。ザ・フィッシュマン。ザ・フィッシュマン。ザ・フィッシュマン。 Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Mother Kiss, Kiss. Ouvimos os Fishmans com O Slime, uma gravação ao vivo de 1998. A banda tem, claro, as suas gravações de estúdio, mas para os fãs da banda este é um ótimo disco. Podem ouvir aqui muitas fases da sua carreira. Eles estão intimamente ligados ao dub, ao reggae, mas depois também passagens pelo ska e depois mais conhecidos pela dream pop que fizeram mais na fase final da sua carreira. São um projeto muito interessante, são provenientes do Japão, estes Fishmans, liderados pelo vocalista Shinji Sato, que entretanto faleceu e a banda cessou a sua atividade. Vamos continuar agora, quando nos aproximamos do final da nossa emissão de hoje, para um nome que vai estar presente no Milhões de Festa deste ano, é o músico Dominique Dumont. Nós falamos do dub, e o dub está presente de certa forma na sua música, bem mais eletrónica, um registro muito interessante de um músico que não grava muito, mas quando o faz, constatamo-lo aqui que o faz realmente bastante bem. O EP tem o nome de Comme ça, e vamos ouvir a música Un jour avec Youssef. ficamos com a música de Dominique Dumont, o registro tem o nome de Comme ça, do qual ouvimos a música Un jour avec Youssef. Relembro que vai estar presente na edição deste ano do Milhões de Festa, em Barcelos. E agora, para terminar a nossa emissão, temos ainda dois nomes. Passamos por uma parte mais experimental de nossa emissão. Primeiro vamos recuperar um projeto nacional, liderado por Vítor Rua e Jorge Lima Barreto, o primeiro. Vítor Rua esteve também presente na gênese dos GNR, se bem que depois, ao longo dos anos, as suas carreiras tenham divergido de uma forma bastante radical. Do Estelecto vamos ouvir o disco de 1982, tem o nome de Ctu Telecto. Vamos ficar com uma das suas músicas de nome Valis. É a sugestão para agora e logo a seguir vamos terminar em grande com a música de Sonny Sherrock. Até já. Então a música do Estelecto, um nome a recordar nas próximas emissões da Mosca, tem uma respeitável carreira no âmbito da música experimental portuguesa. E agora, para terminar a nossa emissão de hoje, vamos voltar a 1970, vamos ouvir o músico Sonny Sherrock, aqui em colaboração com a sua esposa na altura, a Linda Sherrock, um portentoso disco muito ligado ao free jazz. Sonny toca guitarra e Linda canta com muita, muita pujança. É um ótimo disco, uma das minhas boas descobertas dos últimos tempos. Vamos ficar com a música homónima do disco, chama-se Black Woman. Relembro, é de 1970 e é desta fantástica forma que terminamos a nossa emissão de hoje. Espero que tenham gostado desta última hora de música. O meu nome é Alexandre Pinto, estive aos comandos desta emissão, número 94. Não se esqueçam também que podem subscrever a Mosca no iTunes ou no vosso agregador de podcasts favoritos, e se não souberem como fazer, basta visitar o nosso blog em ocuprofago.wordpress.com. Lá temos todas as instruções necessárias para levar a cabo essa empreitada. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela preferência. Eu volto em breve às emissões em podcast da Mosca. E relembro também que todas as sextas-feiras, a partir da meia-noite, temos emissão em direto a partir da Rádio Lisboa. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima. Até já.